Radio. This is Summit C804. Confirme. Summit 3804, estável no OLS. Ah, 3804, agora sim, alto e claro. Continua a aproximação, agora de pista livre. É, 3804. Então, 3216 no Solos 19, estima o Solo 21-9. 219, bom dia. Salvador, bom dia, tá 3216. 3216, bom dia, táxi Alfa, reportante da Juliette. Alfa, de reportante da Juliette. 4, pista liberada, livre pouso, 120 graus, 12 nós, check trem. Livre pouso, baixa outra voz. Doido no meia, prossiga via Juliette, portão 3. Juliette, portão 3. Negativo, positado, prossegue via para 2000 com 1015, livre LS, chama estabilizado. 3044. 44, positado, portarei no Solos 23, no Solo 21, decimal 9. 209, obrigado. Solo Salvador, boa tarde. 3809, no livro, se escuta. Perdão, senhor, 3804. 3804, ataque via Alfa, é mantenente da Juliette. Alfa da Juliette, 3804. Portão Juliette, 3804. Mantenha aguardando, portão 2. Ok, aguardando. Do 4076, sua identificação desse mantém o nível de voo 050, chegada Mare. Salvador, 1, 2, 0. 0, Recife, prossiga. Estou com o plano vencido aqui do senhor para as 13h20, o senhor sabe confirmar o horário da DLA? Vou pegar aqui. Na escuta? Escuta 260. Já achei aqui o horário. Pronto, cópia? Pronto, cópia. Autorizado, Recife 39-58. Decolou no 0, esquerda, saída PUC Aracaju. Controle 208, transponder 5111. 390 Recife, autorizado. PUC Aracaju 208, transponder 5111. Foram 260. Correto, 39, reporte pronto. Reportará agora. Visando 44, complete a aproximação LS, chega a torre em 1895. 1895, era capô. Livre, puxa, acionar, reportar abaixo. 6203, obrigado. Paulo de Salvador, boa tarde, Zul 4463. 4463, prossiga. Filial 180, protocolo. Tente, 4463, autorizado. Ilhéus 180, 10 decola, direita, dial Leda, após direto Ilhéus. Controle 208, transponder 5150. Ilhéus, decola curva direita da Euleda, depois direto Ilhéus, 1280, é o controle, 5.50, transponder. 1208, 120.8. 208. Correto, reporte pronto. Olha. 204, prossiga Juliette, portão 2. Juliette 2, após a tá, 3-2-0, obrigado. Salve Salvador, gol 1777, gente da Lima, autorização para... Confere agora a coordenação em cópia. Gente, 1777. 0, chegada Mare. 050 na Mare, pode voltar? Inicialmente Mare, 3283. Mare, excelente, tá 3283. No PLB 149, 3 horas e 50, alterna Guarulhos. Dois, ano 3, via Índia, 1895, quanto espera, bom voo. Via Índia, 1895, 2, ano 3, uma boa tarde, senhor, bom trabalho a todos. Zono 44, Solos 33, chamo Solo 21, nesse momento. Solo agora, o 3, 44. E livre LS, porta estabilizada. 4076 azul. Motor em Salvador, bom dia, 4072230, transfere. 4072230, identificação, desse mantém o 070, chega da mão. 70 na Marcia, pode voar, mano? Alô, Salvador, pode fugir o tempo de 144. 144, bom dia, táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportar antes da Juliette, 144. 3804, na escuta? Escuta, prossiga. Eu não tenho visualização do setor do pátio, o portão 4 está livre? Ah, tá afirmativo. Obrigado. Três, 1-4-4, prossiga Juliette, portão 4. Juliette, portão 4, 3-1-4-4. Gol no 777, cópia. Prossiga, gol no 777. Gol no 777, autorizado, Porto Seguro, 340, via Upper Whisky 50. Decola no 0, curva direita. Saída da Euleda, após DCT, controle 120, decimal 8, transponder 5174. Autorizado, no seguro, 340, Upper Whisky 50, decola da 10, curva à direita, da Euleda, morte direto, controle 108, transponder 5174, Golfo no 777. 777, correto, reporte pronto. Tempo de telefone pronto. Qual é o acionamento 254-08, puxa acionamento? Portão 8, autorizado, 6254, reporte táxi. Trabalhando. 6213, ponta de espera da 10, pronto. 6213, livre e alinhado e decolar da 10, vento 120 graus, 149. Decolagem autorizada, pista 10, ou 62, zona 3. Bom dia, tá 3216, saída seria Adolfo para Fortaleza? Confirme a matrícula? O 3216, tá cedo ainda, só para saber a saída prevista, Fortaleza. Saída Momo, Mike Oscar, Mike Oscar. Momo, grato. Carcará 00. Identificação desse Mantenha 080, chegada mar e redução para 250 nós. Chanel 6213, decolado aos 37, chama o controle em 120.8, bom dia. Controle 208, Oxa 6213, bom dia, senhor, bom trabalho a todos. Estabilizado no ILS, 4076. Azul 4076, complete a aproximação, chama em 218.9. 18.95, obrigado, até daqui a pouco. Controle de Salvador, muito boa tarde, Oxa 6213. Chané 6213, contato radar decolagem, tudo e mantém 360, após 2000 direto Leda. Após 2000 direto Leda, Oxa 6213. Reduza para 2309. Aos 3 e 2. Livre pouso, 4076. Aqui também é 6254 com 117 POV, 3 horas de distância alterna em Guarulhos. ILS, chama estabilizado no localizador. 1015, desce para 2000, TAM 3283. Alfa, ponto espera, torre 1895. O ajuste é 1015. Ok, autorizado, traque, parte de Alfa, 1895, com 1015. Tá bom. Desceu para 3.000 pés, o altímetro em Salvador, 10.15. Desceu para 3.015. No 4.4, reduziu para 2.10. Desceu para 4.000 pés, o altímetro em Salvador, 10.15. 4.000, comecei, reduzindo, vou 10.15. Solos 4-1, solo 2-9. Boa, táxi Alfa, Juliette, portão 9. Juliette, portão 9. O solo Salvador é o 3144? 3144, prossiga. Senhor, desculpe incomodar, mas a gente está parado desde aquela hora, até agora não tem operador de single. O senhor conseguiria fazer um contato também? Nós já solicitamos via companhia, mas até agora não apareceu ninguém. Qual o portão? É o 4. Gente, eu vou solicitar aqui para ela. Muito obrigado. Tá. É, só no 4463 também, a mesma condição aqui no portão 1, sem ninguém para operar o single aqui. Já estamos esperando um segundo. Gente, se possível, lance as duas aeronaves, lance essa situação. Vou pedir para lançar aqui também, no reportar no livro, porque já percebi que algumas vezes está acontecendo. É, o problema tem que ser repetido aqui. Obrigado. O é o Oxana 6203? Sim. Possibilidade de coordenar com o centro direto à proa de bridge? Oxana 6213 já está cruzando 120, ingressando na área do centro. Chame um, em 1251 na alternativa 3325 e coordene diretamente com o bridge. Bom voo. 513325, boa tarde. Cacará 00, reduza para 2109. Redução 6254, contato radar decolar, a gente mantém o 360 após cruzar 2000 direto do radar. Ok, 360 após 2000 pés da 6254. Localizador da 3283. 3283, complete a aproximação, chame a Torre Salvador em 18.95. 295. Salvador da 3283, LS da 190 visual. Oxenia 6254 na escuta da torre ainda? Passaria 2230. G2000 por Manaus, 2230. Gol no 044, sob vetoração para o sequenciamento de tráfego, mantenha presente PRO, tendo como limite o curso do localizador. Será PRO, o limite é o localizador, 044. Cono 044, reduz até 1709. Cruzeiro, Gol 044. Desça para 3000. 3000, Gol 044. Taxi Azul 4463, 95 a bordo, 6 horas e 30 de autonomia, Alterna Salvador. 95 no POB? Isso. Via Índia, Pampulha Torre, 1895, bom gol. Via Índia, 1895, um abraço a todos aí, tudo é bom. Cará 00 desce para 4.000 pés, permanece 1.015 no altímetro. É, 4.000 com 1.095, Cará 00. No 044, nessa pro está livre interceptar o curso do localizador. Chame estabilizador. Livre interceptar na pro, no 044, reportar. O eco limiante, prossiga. Gente, qual altitude? Gente, mantém as condições visuais e corredores. Caixa Pregos, Veracruz, Interlagos, informe em Veracruz. Eco limiante. Localizador avistando 2230. 2230, complete a aproximação e chame a torre Salvador em 118 decimal 95. 1895, PH. Torre do Salvador, boa tarde, Azul 420, 4463, pronto, ponto de da ADA. Decola de imediato assim que liberar a pista? De imediato. Porque assim que o tampo pousar, a linha mantém agilizando manobras, preparando para decolar imediato. A linha mantém a posição. Torre em Salvador, bom dia, passar de 2230. 2230, continue a aproximação e aguarde pista livre. Na sua escuta. No 044, complete a aproximação, chame torre em 18 decimal 95. 895, tá já. 283. Azul 4463, vento 120 graus, 13 nós, livre de decolagem. Livre de decolagem, fazer a matéria. 383, táxi Alfa, mantenha da Juliette. Alfa, mantenha da Juliette. Continua a aproximação e aguarde pista livre. Guardando, Gol no 044. Passou externo e baixo travado, 2230. 2230, ciente, avistado. Continua a aproximação, guarda de liberação. 30. Na 00, livre LS, desceu para 2.000 pés, forma estabilizada. Estabilizado, LS, livre para 2.000, reportará estabilizado, tá, cara, 00. Passarinho do 2230, livre pouso na 10, vento 110 graus, 14 nós. É livre pouso na 10, 30. O azul 4463 decolado ao 51, chame o controle em 1208. 208. 51, Altana 3325. 251, 3325, Baixa Neve, 4463. Controle de Salvador, muito boa tarde, azul 4463 decolado, na sua escuta. Azul 4463, contato rodando a decolagem, se mantém o nível de voo 180 após cruzar 2000 direto Leda. 230, solo 53, chama o solo 219. 219, traseira 223. Gol 044, livre pouso 120 com 12. Livre pouso na 10, gol no 044. E 230, taxi Alfa Juliette, prossiga parte 3. Alfa Juliette, 3. Decimal 95. 18.5, obrigado, uma boa tarde. Oi, Salvador, bom dia, Carcará 00, final LS, Lona 0. Carcará 00, continua aproximação, aguarde pista livre. Oi, chefe. O Carcará 00, só para informação, estacionamento será o militar ou autoridade? Autoridade. Ok, Cinti. Golo 044 no solo 55, corrigindo, 54. Ao livrar à direita, chame o solo em 1219. Livrando 19, 044, boa. 090. 050, 15, chegando a Marigo no 94, com a Lima. 36, Salvador, boa, que boa, 044, livrando. 044, táxi Alfa, reporte antes da Júlia. Alfa, seu Juliette, com 044. Carcará 00, autorizado o pouso da pista 0, vento 110 graus, 149. Vento pouso, pista 10, Carcará 00. 777-5 para Footback Estacionamento. Autorizado, reporte táxi. De Footback Estacionamento, reportará para o PEC, táxi com 777. Vai manter essa Juliette, aguardar para o ingresso. Mantém essa Juliette, com 044. Azul 4463, chame centro Recife na frequência 125.1, alterna 133.25. 251-3325. Bom voo. Carcará 00 no solo 59, faça o 180, táxi até o pátio de autoridades, atenta ao follow-me. Papá Romeu Eco Limian, que confirma, o senhor está voando direto para Paris? Tá voando Vera Cruz agora, o Papá Romeu Eco Limian. Sim, te reporte Paris. Bom, 1777 para o táxi, com 144, 2 horas e 26, alterna Aracaju. 777 via Índia, ponto espera torre, 1895. Via Índia, ponto espera 1895, 1777. 044, após o traço da sua companhia, prossiga por 8. Após a passagem, prossegue por 8, ponto 044. No 941, após o ZAP, desça para 2.500 pés, ajuste no 0-4, autorizado final do procedimento ILS X-Way, reporte estabilizado. Após o ZAP, 2,5, reporte estabilizado, 941. No 941, tráfego 11 horas, 1-3 milhas, mesmo rumo, mantendo no 1.500 pés, um corredor visual, Charlie 182. Sim, chegou no 941, obrigado. Ah, no 777 a linha decola, 100 graus com 12 nós. A linha decola da 10, volta 777. através de Paris, rodovia que é certo. Papá Romeu, Eco Lima Yankee, ciente, reporte Paris. Reporte Paris, o Eco Lima. Do 089, Lima, confere a guarda-costa. Aguardando o que recebe a polícia, tá? Bono 777, decolado 03, último controle, 1208. 1208, Bono 777. Controle Salvador, boa tarde, Bono 777. Bono 777, boa tarde, contato radar na decolagem, submantenha 340, saída da Eoleda. 340 da Eoleda, Bono 777. No 941, deixa para 2.000 pés, já pode estabilizar. 2.000, pode estar estabilizado, 941. Drone, Papai Romeu e Climiac, através de Paripe, voando rotatória. Te mando rotatória mais 4 minutos, Climiac. Papai Romeu, Eco Climiac, ciente, reporte rotatória visual com campo. Ciente, Climiac. Autólogo 1260, posição que é posicionamento. Autorizado, reportagem. Reportará. Complete final do procedimento ILS X-Ray, chame torre 118 decimal 95. 1895. Muito boa tarde, ao 35447, gente, na informação Lima para Barreiras, pronto para a cópia, se tiver autorização. Qual horário do voo? Ao 33. Novo 41, o vento de 120 com 14, livre pouso, puxando 0, check trem. É, trem baixar travado, gol 941. Salvador, eu passei 2230. Escuta a cópia para de banda com você. Área do seu voo? 2230 da passarela para Vitória de Conquista. Gente, horário? Horário 39. Gente, ainda está muito cedo, não chegou no sistema. Assim que chegar, eu chamo o senhor para cópia. Pode levantar. Papá Romeu, Eco Lima Yankee, visual com campo? Afirmo, visual com campo, Eco Lima Yankee. Para ingresso no circuito, chame torre 118 decimal 9. 1895, Eco Lima Yankee. O 941 no solo 10, libere e chame o solo 219. 219. Torre Salvador, Papá Romeu, Eco Lima Yankee, próxima rotatória. Visual com campo. Eco Lima Yankee. Intenção de pouso é 10 ou 17? Se possível, na 10, o Eco Lima Yankee. Não entendi. Prossegue pro pouso na 190, Eco Lima Yankee. Ok, pista 10, ciente. Chame então na perna do vento da 10, através norte da torre de controle. Ciente, chama através norte da perna do vento da 10, Eco Lima Yankee. Autorizado, Vitória, nível 3-4, Vento Risque 5-0. Decola 1-0, curva direita, saída da Euleda, após bridge. Controle 1208, transponder 5-4, 1-1. O senhor está ciente da informação aqui? Foi informado em Lima. Ciente. 208 é controle, transponder 5-4, 1-1. 4089, correto, reporte pronto. Para ataque do Moro 260, Moro 53 a bordo, 310 Natal. 153 no PAB, táxi via Índia, ajuste no 014, 1895, ponto espera. E a Índia está ponto espera, 260. Solo 941, após o gol da sua companhia, prossiga portal 612. Gente, após o gol da aeronave da companhia, prossegue 612. Trip 5447, cópia. Pronto para a cópia, 5447. Barreiras autorizado, 200, decola 10, esquerda, Momo após direto. Controle 1208, transponder 5432. Utilizado Barreiras, nível 200, decola da 10 no perfil da Momo, decola curva à esquerda, após direto. 5432 no transponder, controle trade em 120, decimal 80, trip 5447. Trip correto, reporte pronto. Estará pronto para posicionamento partido número 3, 5447. Agirando base Dona Zero, Papa Romeu, Eco Lima Yankee. Autorizado o pouso na 10, vento 120 graus com 14 nós. Papa Romeu, Eco Lima Yankee. Livre pouso na 10, Eco Lima Yankee. Salvador, boa tarde, bom no 044, posição 8, paciente da Lima, autorização, registro. No 044, cliente, aguarde coordenação em cópia Recife. Pode. Pode tentar a saída, por favor? Sai da PUCA. Bom, boa tarde, 3193, informação a Lima. 380, galera, próxima posição é a 02. Saltar? 3193. 3193, cliente, é o terceiro para cópia, Lima, confere. Seria da El, Leda, Bloco? Bridge, ao final. Laredo, pronto, cópia? Afirmativo, na sua escuta, pronto. O Passaredo 2230 autorizado. Conquista 80, decola 10, direita. Sai da Arboa após Elefa. Controle 120 decimal 8, transponder 5436. Apenas o transponder, tá bom? 5436. Papai Romeu Eco Lima Yankee, do solo 15, libere e chama o solo 2019. Libera direito e chama o solo 2019. 2, 2, 3. Cotez novamente para o passareiro, cotez novamente o transponde a saída. Travou a seleção, ponto 208, 5436. Passaredo correto, recorte pronto no FAT 3. Porta da pronta, passaredo 223. Paulo, Papá Romeu, Eco Lima, livrando na Delta na sua escuta. Eco Lima Yank, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Ele táxi via Alfa, reporte antes da Juliette, Eco Lima. Vou no 044, na escuta? Escuta. Nova autorizada, porta táxi azul. O Gol no 044 tem um plano do senhor para 14 e 13. Está vencido? É, confirma com essa companhia se tem alguma DLA. Vou confirmar aqui. 3193, cópia. Voltando 3193. Pronto para cópia? Pronto para cópia. 3193 autorizado, Galeão 360, é o Pesolo 10. Decola no 0, curva direita. Saída da El, Leda, após o bridge. Controle 120, decimal 8, transponde 5422. Aprovado Galeão nível 360, é o Pesolo 0. Decola 10, direita da El, Leda, Leda bridge. Controle 208, aciona 5422, 7319. Eco Lima Yankee via Juliette, Pat 3. Via Juliette, Pat 3, é a primeira. 3193, correto, reporte pronto. Boa tarde, na verdade. Volume 260, decolado ao Zuno 8, chame o controle em 120, decimal 8. 208 com 260. Charlie com 2 JLB, locado 01195 no transponder, vai manter a 500 GL, inicialmente até a rotatória. Mike Juliette, o meu cinto, condições visuais 500 pés no 0-4, reporte visual com a rotatória. Irá pousar em Salvador? Negativo, vai manter sobrevoo. Cinto, aguarde coordenação com a torre que irei transferir para a torre. Graças, Romeu vai mantendo 500 GL, resultado 2014. Salvador, Gono 260, passa 2000 pés, saída PUCA. Na decolagem, submantenha 390, saída Puca. 390 sem restrições, Bono 260. Oceané 6315, boa tarde, chegada Amanda, essa para nível de voo 050, ajuste 1094.